Um por amor, dois por dinheiro. Um por amor, dois por dinheiro. Um por amor, dois por dinheiro. Os moleques e caramba, tá no fórum o tempo inteiro. Vai, terror, nós de volta aqui na cena. Os neguinho terrorista que não gela pro sistema. Pipoca entre choque, no debate vai gelar. Lealdade até o fim, quero ver, vim buscar. É Bin Laden de um lado, passou mais de quebrada. Tipo um alvoriçado, rasgando o fio da navalha. Vida louca original, que segue na doutrina. Os moleque é zica mesmo, PhD aí na rima. No estilo samurai, bandidão de toca ninja. Rasgando a marginal, em busca das verdinhas. De máscara na cara, atrás do prejuízo. Só de mim, sem pra ter sucesso nos perdidos. Pra fazer valer, a sigla é RAP. Mas se for pra tocar, nós também não vai correr. Os coxa tá matando, disso eu sei, eu tô ligado. Mas deixa ele pensar que nós é chapéu atolado. Não mosca não, tu, você não entendeu. Nós é cria do gueto que o sistema ofereceu. Tá perdido na Rocan, faz parte do meu dia. Subi XT no grau, põe de adrenalina. E deixa o da pena pagar de cidadão. Quem é ele pra pensar, vai pensando que tá bom. Põe lá na TV, liga lá no Resende. Corta pra 18 que com nós ele treme. Um por amor, dois por dinheiro. Um por amor, dois por dinheiro. Um por amor, dois por dinheiro. Os moleque é zica mesmo, tá no fórum o tempo inteiro. Um por amor, dois por dinheiro. Um por amor, dois por dinheiro. Um por amor, dois por dinheiro. Os moleque é zica mesmo, tá no fórum o tempo inteiro. Só terrorista, pronto batatá. De churi na mão, pro Zé Pó vai endoidar. Pra posicionar, faz valer a bomba H. Favela tá sinistra, eu nem preciso comentar. Sábado de sol, de peão pra variar. Subi lá na quadra e ver o Suta jogar. Nem deu pra se empolgar, e a tática enquadrou. Gordinho vi no rap, ela se atacou. Um por amor, dois por dinheiro. Um por amor, dois por dinheiro. Um por amor, dois por dinheiro. A tática enquadrou, porque de rap não gostou. Aumenta esse som aqui, os concha não tem vez. Estilo checkmate como jogo de xadrez. Fechou, fechou, olha só quem voltou. Mais um elo da corrente pra somar demorou. Que pras mazela consciente digo não. Aqui é primeiro ato na rima erupção. Nas redes social, se gostou dá um like. Zé Povinho critica, nunca morde, só late. Fazendo meu caminho, vou na fé, ganho mais. Licença pra chegar, respeitando os demais. De chavou nesse som, demorou. Tá firmeza, tá suave, aí sim dou valor. Sou samba de raiz, rap brasileiro. Luiz Fernando Prod na vida, sou guerreiro. Plantando sempre o bem, junto com os amigos. Que sempre na missão vão tá junto comigo. Correndo por um troco, atrás não faz me rir. Direitos iguais pra nós poder sorrir. No sapatinho, vou nessa na moral. Humildade, disciplina, um vida louca original. Um por amor, dois por dinheiro. Um por amor, dois por dinheiro. Um por amor, dois por dinheiro. Os moleque é zica mesmo, tá no corre o tempo inteiro. Um por amor, dois por dinheiro. Um por amor, dois por dinheiro. Um por amor, dois por dinheiro. Os moleque é zica mesmo, tá no corre o tempo inteiro.